Controle Salvador, Boa Noite, Azul 4959. Eu 4959, Boa Noite, contato Rabasco, para o nível de voo 140, após 2000 pés, voo direto Coral. 140, após 2000 pés, direto Coral, Azul 4959. Chama a minha dúvida, meu Deus, que você tem localizador? Chama a minha dúvida, meu Deus. Boa noite, Oxanel 6212, fui, aliás. Oxanel 6212, boa noite, continue a próxima sala, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 6212. Azul 2774, autorizado decolar pista 10, vento 180 graus, 03 nós. Decolagem 0774. Chanel 6212, autorizado pouso pista 10, vento no 70 graus, 03 nós. Ele pouso a 10612. 3020, prole dona voo 134. Vadon 120, décima 8, bom voo. 308, azul 2774, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2774, Coral Alfa, o 9. 2774, contato Rabasco, para o nível de voo 60 via Santa Coral Alfa. Voo 60 via Coral Alfa, 2774. É 6224. É 6224, mantém a escuta. É 6212, no solo 48, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 05. Juliette, Alfa, portão 05. É 6224, prossiga. Aracaju, nível 230. Chanel 6224, aguarde o plano chegar no sistema, mais um minuto.

Pro de dono, vou na 354. Pelo 354, recuperador de missões, autorizado final do procedimento elétrico que reina, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, agora na 354. 4, copia. Copia. Fechando a 6224, autorizado Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, via Whisky 33, Aru, nível 190. Decola pista no 0, peixe de saída Conde, curva esquerda, transponder 0220, controle Salvador no 20.8. Aracaju, Caio Silva, Conde, Whisky 33 Aru, 0220-0208-6224. Confirme o nível. 190. Chana 6224, cotejamento correto, chame pronto, QNH 1020. Dirigente, chamará. Comandor, boa noite, Samba 732. Solicitou autorização para Fortaleza, nível 330, informação alta. Então 4738, aguarde cópia. Bora cópia, tá? Bota aqui. 3000, cancelada a restrição de enxato, do separador 2010, no ajuste no 020, autorizado, chamado para o atendimento da nossa ex-reina, parte estabilizada. 2000 direto, cancelado em SAP, L20, autorizado em linha sexual, foi mais estabilizado. Autorizado Fortaleza, Serra Brava, Fox Pro Sul, via Pesulô no 9, Bangu, DCT Abucu direto, nível 330. Decola da pista no 0, fecha de saída Momo, transição frutinha, curva esquerda, transponder 5420, controle Salvador 190.8. Autorizado para Fortaleza, nível 330. Fala a pista no 0, perdeu Momo, transição frutinha, tiveram curva esquerda. Eu perdi o Lono 9, Bangu, direto, Abucu, direto. Passando 5420 e controle de saída 120, decimal 8, tá? 4738. Vai 738, cotejamento correto, chame pronto. Formular pronto, tá? 4738. Autorizado via chegar da Bandai de 1 para o nível de voo 050, ajuste em Salvador no 030. 1252, autorizado para o Gibrona. Estabilizado, Gibrona 354. Gibrona 354, último motor, Gibrona 8, decimal 95. Gibrona 95, obrigado. Autorizado, pouso pista no 0, vento no 7, 0 graus, 0,62 de nós. É livre pouso na 1-0, 1-3-5-4. 4. Solicita a emissão final 200. 774, aguarde com relação com controle e leve. Aguarde. Avião 774, suba e mantenha o voo 200. 200, 2774, obrigado. Polo 01, táxi à direita, Alfa Juliette. Alfa mantém as condições da Juliette. Previsto portão 04 ocupado. 95. 1895, 3000. Obrigado, tenha uma ótima noite. Feliz São João. Boa noite. Para 354, o portão agora será o 09, autorizado o táxi via Juliette, portão 09. Juliette para o 09, voo no 354. Para o nível de voo 200, chama o Centro de Cifra, 1 a 2 8, decimal 35. Aqui, voo 200, chama a Cifra, 2 8 3 5, 2 7 7 4, uma boa noite. Boa noite. 3600, no solo 05, táxi à direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita via Alfa, mantém essa Julia, 3600. Via Juliette, portão 10. Autorizado então via Juliette até o portão 10, 3600. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224, sem informação Alfa. Passageiro 2224, boa noite, acionando identificação, vou na trilha de parte, para ter sido a chegada da Bomédia 1, reporte unidade descida. Boa noite, Tafe, Bomédia 1, chamada descida, passageiro 2224. Abreitado, tá. Passageiro 2524, chama a torre, vou na 9, do sinal 95. 295, Alfa.

3152, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 grau, 04 mais. Salvador, boa noite, SNF 0074, cruzando 1075 para 1060 com a Alfa. Sinônia 0074, boa noite, SNB de Castor, autorizado via chegada para Maldino, carimbo de voo 050, ajuste em Salvador no 020. Via com MED 1050, 1020, ajuste, vem voar direto, saco, polícia. Sinônia 0074, mantém a chegada número 2 na aproximação. Negativo, mantém a chegada, 0074. Confirma se eu vou estar arriscado? 220 nós, temos uma formação, logo após tem como acelerar. Excelente, motorista 224. Sinal 0074, reduz a velocidade para 2309 mais. Reduzindo 2309 mais, o sinal 0074. Salvador, boa noite. É 258 da Oceania Central. Sinônimo 258, acima de identificação, autorizado via chegada Bandadinho, para o nível de voo 060, ajuste no 020. Para 060, vivo MED 1, ajuste é 1020, 6258. livre para 1-1-3, sono 5-2. Sim, tá 3-1-5-2. Falou, 6-2-2-4, vai chamar novamente quando pronto. Você vê que pode ir, mas ele tem que subir. Gente, a chave é 6-2-2-4. Efetuando um pequeno desvio à esquerda da roda, passando 2-2-2-4. Você precisa voar direto à duna? 2-2-4 autorizado, voar duna, vou tentar a 2-2-6, autorizado final do procedimento do MS Exigir e pode estabilizado. Está estabilizado em LSE, XP, passando 2-2-2-4. Vamos. Vamos, Vamos, vamos, boa, autorização para o SEC, novamente. 4738, livre acionar, chame tarde. Autorizado o acionamento, foi morado. Eu vou 732. Conservando a instrução de ajuste de para 3.100 e ajuste no 020. Desce para 3.000, ajuste no 020, cancelado a instrução em TAP, Chanel 6074, reduzido. 0, via Índia, chame pronto, QNH1 020. Está pronto, Melissa. 0074, Delta para 2006, autorizado final do procedimento em emergência de rede, reporte estabilizado. Testa 2000, autorizado ILS-X-Ray, reporta estabilizado, já é 074. Estimando 258, contrário à instrução de altitude, desce para 3006, o ajuste no 020. Desce para 3010, cancelado as instruções, 1020 no ajuste, 6254. Estimando contrário à instrução de altitude, reduz a velocidade para 3006. 6-0, temos 3 horas para registro. Estação 4738, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0 via Índia, próximo ponto espera, reporte pronto, QNH 1-0, 2-0. Autorizado via Índia, ponto espera da 1-0, informará pronto, registrado no 0-2-0, tem 4738. 4-1-1-1-8-9-5. 19-5-2-2-4. Controle Salvador, o 7-3-5-2-0, informação Bravo, passou no 7-0. 7-3-5-2-0, acima identificação, autorizado de chegar da Bombardino para o nível de voo 050, ajuste no 020. V20-0050, via 7-3-5-2-0, quando possível, vai estar. 7-3-5-2-0, autorizado, vai estar. Obrigado, 7-3-5-2-0. Simulador 6258, para solicitar que mantivesse 220 máximo. Continua com o 209, vai ser distrato. Está agora a 209 milhas e é 2318 com 200 de grau de speed e redução. Ok, obrigado, 6258. Canal 6224, da cola 225, chama o controle Salvador em 120, decimal 891. 204. Salvador, boa noite, hoje é 6224. 6224, boa noite, contato Rabasco, vai para o nível de voo 990 e sai da conta. 3224, ILS, baixa para o voo. 6224, autorizado da conta, após 2023. Vai, meu pai. Após etapa, 10 para 2000, está autorizado? Chegou no 3.6, estou no 6.50. Ainda é esse 6, no 6.50. Controle 6224, solicita a próxima, então a gente vem te marcar. Número 24, autorizado de 1000, confirma por quantas milhas? 10 milhas. Você já pode entrar na fila de condição, número 24. Após mais, 24. Número 258, complete redução para 1909, desce para 2006, autorizado final do procedimento em emergência que se rege, ataque estabilizado. Gente, iniciando redução para 1909, desce para 2006, autorizado em ILS X-Ray, reporte estabilizado, 6258. Agora está 3.8.0.0, está bom. 7738, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Sítio 9254. Sítio 9254. Tudo, muito boa noite, o Janel 6064 está no LSXG estabilizado, está 1-0. Janel 6064, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe as luzes até o fim de encerrar a rolagem dentro dos próximos segundos, o vento para cheque no 70 graus 049. Para o nível de voo 060, ajuste em Salvador, 020. É, nome é de ONU ou nome? 020? O ajuste 020, ajuste 1027. 020, via VNET. Você tem alguma coisa para evitar, visitando uma formação aqui, a nossa direita? Obrigado, meu papo, ajuste 1027. Grato, 1027. Última 3, deixe manter o nível de voo 1 ou 0. recalculando para 110, 2713. 14738, salvo tráfego 2020 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo no 50 descido até o 1110, ao afetão do 72. Alto 2703, informo tráfego 2019 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível de voo 080 subido até o nível de voo no 00 ao Airbus 360. Guardando para a extensão, para 4738. A gente tem o 27, controla a restrição de atitude em TAP, você para 3.000 e o ajuste no 020. Controla a restrição em TAP, 3.000 pelo 020, 5.017. Cruzador direita, 2-3-0, limite, radial 290, Salvador. 230 direita, limite a 290, Salvador, 7. Mobilizou 3520. 3520, chame a torre 198, vem sinal 95. 95, 3520. Salvador, está 3520, está pedindo o ILS de dó. 3520, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 059. Livre pouso na 90, 3520, confirma, está certo. 3520, afirmo. 7302, boa noite, vetor 7-3 para o localizador, curva esquerda para 160 e está estabilizado. 160 está estabilizado, 17-3. Estabilizado, azul 5127, X-ray. Azul 5127, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, bom término. Ok. Obrigado. Torre Salvador, cordial boa noite, azul 5127, estabilizado. Boa noite, azul 5127, continue a aproximação, número 2 para a ponta. Aproximando como número 2, 5127. Alfa Juliette, portal 07. 5127 para o portal 07, 3527. 5127, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 08 mais. Autorizado, pouso 10, azul 5127. Estabilizado no custo localizador 27 na 3. Salvador, boa noite, azul 27 na torre, estabilizado no curso localizador. Azul 27 no 3, continue em aproximação, número 2 para a ponta.